quanto para rezar o Terço da Misericórdia. É só ligar 0 operadora 41 3221 6070. 0 operadora 41 3221 6070. Filhos queridos, na hora da misericórdia, coloquemos a nossa confiança. Nós acabamos de rezar o Terço. Agora, vamos escutar o que Deus tem a nos dizer com sua palavra. Antes, escute esse testemunho. Meu nome é Nilza, sou da cidade de Paissandu. Assisto o Padre Reginaldo pela Rádio Colmeia de Maringá. Ontem, no Terço da Misericórdia, segunda-feira, eu coloquei um transplante de córnea que eu estava esperando. Hoje, acabei de receber a ligação onde foi chamada para fazer o transplante. Realizo o transplante amanhã. Agradeço a Jesus. Obrigado, meu Deus, por esse momento. E sua bênção, Padre Reginaldo. Deus abençoe, filha. Na hora da misericórdia, você percebeu? Ela me escuta pela Rádio Colmeia de Maringá. E que você fique curada dos olhos por intercessão de Santa Luzia. Um grande abraço ao pessoal da Clube Regional de Altinópolis, lá de São Paulo, que estão conosco, muitos e-mails, e também na Juada Irati. Bíblia aberta, palavra da salvação. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. O que o Senhor dirá? Nesta segunda-feira, pela minha voz e pelas minhas mãos, Jesus Cristo vai, vai falar de mim. O texto de hoje, Mateus 7, 1 a 5. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus: não julgueis, e não sereis julgados. Pois do mesmo modo que julgardes, sereis também julgados. Com a mesma medida com que tiverdes medidos, também sereis medidos. Porque olhas a palha que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu. Como ousas dizer a teu irmão: deixa-me tirar a palha que está em teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave de teu olho, e assim poderá enxergar e tirar a palha do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não julgueis, e não sereis julgados. Não sejas juiz do teu próximo. Jesus hoje estabelece um princípio para todos nós que somos seus discípulos. Estamos terminantemente proibidos de julgar. Julgar que diz respeito à decisão sobre a salvação ou condenação do próximo. Somente Jesus pode julgar, dizer se a pessoa vai ou não para a eternidade. Quando por acaso nos tornamos juízes, cometemos equívocos, faltamos com a misericórdia. A condenação do próximo não está à mercê de nosso prazer. É pura hipocrisia preocupar-nos com os pequenos defeitos dos outros. Porque quando são os nossos defeitos, nós convivemos de forma muito tranquila, sempre nos auto-justificando. Sempre somos muito generosos com nossos defeitos, mas com os outros, língua de trapo, venenosos, maldosos. Senhor, que jamais sejamos juízes, se por acaso virmos o erro em nossos irmãos, que nos calemos. Se não quisermos ficar quietos, que seja para corrigir a pessoa com caridade. Mas nunca, Senhor, mentira, nunca fuxico, nunca julgamento. A terra, o fogo, a água e o ar. Fez alvorecer. Nessa segunda-feira é bom lembrar, né? Tudo é dele. E dizer: entregue sua vida nas mãos de Deus. Começar uma segunda-feira assim, entregando tudo para Ele. Tudo, tudo. Ele pode lhe transformar, basta você acreditar. Que tudo pode se modificar, se Ele fez tantas coisas, pode fazer mais por você. É só entregar a sua vida nas mãos de Deus. Entregue sua vida nas mãos de Deus. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Tá escutando, meu irmão? Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Ele vai fazer por você. Vai fazer por maravilhas. Vai fazer. Você vai ver. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Entregue sua vida nas mãos de Deus. Sua vida nas mãos de Deus. Vai, povo de Deus, com fé, com esperança. Sua vida nas mãos de Deus. Ele vai fazer por você. Maravilhas você vai ver. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Você vai ver. Entregue sua vida nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus. Eu estou vendo aí no site uma filha de Deus, de Manuel Ribas. Sua bênção, Padre Reginaldo. Tem um amigo que descobriu que está com um tumor bem próximo à região do cérebro. A família está em desespero. Precisam de conforto e de um milagre. O nome é Éder Roberto Ricken. Coloquem nas orações. Estaremos rezando, viu? Ele vai fazer cirurgia. Ela está colocando na misericórdia do Senhor. Filha de Deus, acolhemos o nome lá de Manuel Ribas, Paraná. Éder Roberto Ricken. E digo aos familiares: entregue a sua vida nas mãos de Deus. Que a bênção de Deus esteja com todos nessa segunda-feira. Sobre essa água, a roupa dos enfermos e as fotos de família. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar, povo de Deus, é preciso. Até amanhã.